que será que essa saudade insiste tanto em me fazer lembrar? E o que que é? O que é? Entre nós dois que nem o tempo consegue apagar. Coração que bate forte quando a gente ainda se vê. Pois você ainda me quer e eu também quero você. Mas o orgulho me comanda e é só por insensatez. Vou embora e sozinho vou chorar mais uma vez. Tem metade de mim pedindo pra pôr o fim e te arrancar de vez da minha memória. E a outra metade é só saudade do nosso caso que não teve fim. Pois eu não sou nada sem você e você sem mim. Forte quando a gente ainda se vê, pois você ainda me quer e eu também quero você. Mas o orgulho me comanda e é só por insensatez. Vou embora e sozinho vou chorar mais uma vez. Tem metade de mim pedindo pra pôr fim e te arrancar de vez.